Mega Funk 2017. De Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, DJ Daniel de Castro. Tá com vício de quicar, eu fissurado em você. Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver. A sede das mais foda, é foda não te querer. Ela é mil grau, não paga um pau e faz você se perder. Tá com vício de ficar, eu fissurado em você. Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver. Mexicando aquele dia, tá pagando pra mim. Deixa quando eu te trombar. Bagulho pra falar no começo, né? Fala o que aqui? Hã? Hipnotizado vendo elas dançar. Que é tanta, é tanta, é tanta, é tanta, é tanta mulher gostosa chupando a bunda pro ar. Que é tanta, é tanta, é tanta, é tanta, é tanta, é tanta mulher gostosa chupando a bunda pro ar. Que é tanta, é tanta, é tanta, é tanta, é tanta, é tanta mulher gostosa chupando a bunda pro ar. Que é tanta, é tanta, é tanta, é tanta, é tanta. Falou que aprimorou a sentada. Corre aqui pro quarto pra eu poder testar. Ela me disse que queria me dar. Eu vou te comer depois mandar lá. Que mina louca vive a perversidade. Então joga o corpo alto que eu vou batucar. Então não rala com a xota, pois tu rala. Bate a polpa no chão, então tu rala com a xota, pois tu rala. Bate a polpa, bate a polpa, bate a polpa no chão. Bate a polpa, bate a polpa, bate a polpa no chão. Bate a polpa, bate a polpa, bate a polpa no chão. Então rala com a xota, pois tu rala. Produção, hein? Tá vindo por cima das ondas, tipo um jacaré. De Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, DJ Daniel de Castro. Aquele ronco que elas escutam de longe. E se pergunta qual que é a fita desse bonde. Qual é o jet, vocês estão indo pra onde? Qual é o jet, vocês estão indo pra onde? Eu tô indo pra quebrada, porque lá que o couro come. Eu tô indo pra quebrada, porque lá que o couro come. Lá é tipo 10 de feita pra cada criado monte. Lá é tipo 10 de feita pra cada criado monte. Lá é tipo 10 de feita pra cada criado monte. Lá é tipo 10 de feita pra cada criado monte. Qual é o jet, vocês estão indo pra onde? Qual é o jet, vocês estão indo pra onde? Eu tô indo lá pra sul, porque lá que o couro come. Eu tô indo lá pra norte, porque lá que o couro come. Que não quer mais saber de amor e que tá suavona. Demorou essas ideias que procede. Entra no meu carro que eu te dou carona. O seu coração tá machucado, só eu sei o remédio pra tua ferida. Quando você se sentir sozinha, pega o telefone e vê se me liga. Alô, DJ W. Vamos fazer alguma coisa hoje? Se tu quiser ir pro jet, pode pra me ligar. Se tu quiser ir pro Mandela, pode pra me ligar. Se quiser ir pro motel, pode pra me ligar. Falou de amor.